Prepare-se pra dançar. O Na Balada está no ar. Na Balada. Na Balada. É isso aí, Underwill. Vamos começando o bloco com o lançamento na programação Call My Name, do produtor italiano Marco Carpentieri, Movie Records, direto de Milão pra vocês. Vamos lá, esse é o Na Balada Jovem Pan, Pump Up the Volume. Na Balada, Jovem Pan. Jovem Pan. The official soundtrack of your weekend. Anthony Garcia's Radio Show. Love is all the mystery, and the blues ain't no news to me. Still I know I'll find a way to your heart, and there I'll stay. You found me in the nick of time, and baby we walk the same line. I know you can understand and be my lover and my friend. Call my name. The Dirty Dutch, and this is DJ Anthony Garcia, number one represent, bitch. Get it. Check this out. is your boy Anthony Garcia in the mix. Este é o Na Balada. www.djgarcia.tk. Este é o Na Balada. Na Balada, Jovem Pan. Fechando aí com La Fuente e Jamie Murray, Buzzing, antes também Tom Hopkins featuring JCB, Sax Saxophone. Teve também GTA Enrix e Digital Lab com Hit It, Audio Boot Manila. Antes também um mashup bem legal do Chuck, que ele fez pro Zed, Falling to the Sky. E abrimos com Call My Name, do produtor italiano Marco Carpentieri. Queria deixar um toque amanhã, Máquina 8 em Taubaté. Tô esperando todo mundo lá pra curtir esse som ao vivo amanhã. Bom, é isso aí. Na Balada, semana que vem tem mais. Aquele abraço.